Imagine, imagine, imagine tudo que podemos ser. Todos os lugares que podemos ir. Um lindo mundo da imaginação. Nós podemos ir até a lua e nas nuvens iremos voar. Vamos juntos até viajar pelo tempo e pessoas encontrar. Imagine, imagine, imagine tudo que podemos ser. Todos os lugares que podemos ir. Um lindo mundo da imaginação. Muita história e muita aventura. Muita coisa pra gente aprender. Vários mundos e reinos para descobrir e nunca esquecer. Imagine, imagine, imagine tudo que podemos ser. Todos os lugares que podemos. Um lindo mundo da imaginação.